Apresente-se no centro Recife em 12685, alterna 12545. Obrigado pela coordenação, bom trabalho, 62-6310. Obrigada, Bosco. Vieta do 10 Taubaté. Transponder 5133, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, Vila 340, decola da 10, concurso aqui, deixa precisa da Elena Mórtica. Já pensou Roma 10, Taubaté. Aciona 5133, controle 120, decimal 8832. 3805, correto, champion, para o chuveiro questionamento. 4298, chama a torre 118, do sinal 95. 3895, obrigado. Sala 63, tiver condições de executar na proa de Duna, autorizado direto, deixa para 2000 pés, ajuste chama 095, livro leste, reporte estabilizado. Professora 2000, a torre 6303, grato. Comandante 3258, prossiga. Coordenar para de trote. 3258, aguarda a coordenação. Afirma, chama 6303, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6303. Centro 258, não conseguimos contato com o Centro Recife. Chame mesmo agora na frequência 126 do sinal 85, ao CERN 125 do sinal 45. Eu tenho paciência, obrigado. Sou reforma, até a próxima. 298 no solo 00, livre à direita, 1219. 3219, passou 42 na frente. Salão 363, Salão Torre 118 do Semanado 5, da Pouso da Noite. 295, graças, um bom trabalho, até daqui a pouco. Daqui a pouco. Tem pouso autorizado, pista no zero, vento mais centeno, 149. Tente, livre pouso, 63, no... Acionamento 3-3 no solo 05, livre à direita 1-2-1-1. 3-1-1, 3-1-3. Direcionou 5, autorizando o chame táxi. Solo, chamamento 3, lembrando. Chamamento 3, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, ponte 4. Alfa Juliette, ponte 4, lembrando. 3815, táxi autorizado via Fox, táxi Angels, as voltas de espera da pista 10, torre 118, décimo 95, ajuste no 015, bom voo. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite, está 3815 autorizado. Alinhar e decolar pista no zero, vento uma centena, 13 nós. Autorizado, alinhar e decolar a pista 10, está 3815. Boa noite, eu dou 1096, boa noite, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 10, curva esquerda, perfil da subida Momo, Cogibu, Frutti, via Perdo 19, conforme a ordem do plano de voo. Responder 5124, controle 120, decimal 8. Número 2. Mário descendo para 050, falta mais 2 km para desvestido, 6 km agora para trabalhar. Quente, dá a porta para descida. 96, correto, reporte transfer para o chip de acionamento. Reportará. 2815, Nicolau de Monte, controle 1208. Boa noite, tá 3815. Boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3815, passa 1700 pés da Eule da Motiva. Tá 3815, contato radar, chuva se mantém nível de voo 340. Está sob vigilância via saída da Eule. Ciente autorizado, nível 340, quando possível solicita pro de Motiva. Azul 2782, inicie descida até o 050. 050, você vai curvar para a ISAP, se eu apresentar a formação? Autorizado desvio, reporte ao término. Ok, desvia à esquerda, sim. 5974 completa final, pista 10, torre 18, decimal 95. 8, 9, 5. Patrulha, o azul 2782 já levou a formação. É, com viés matrícula de tato ou retorna para a área? Contato visual, tem pouso autorizado, pista 0, vento 1 centena, 13 nós. 6060, área 2000, vai contar a sua sessão elétrica, direto. 3815, chame Recife em 1251. 3815, uma boa noite. Informa que se não estiver na 08, terá que ser tratorado até através do 8 para estacionamento devido a obras de proximidades. Ok, eu continuei agora até o 9. Gente, está autorizado, terá que ser tratorado até através do 8, chame para o seu táxi. Vamos lá, vou tirar o $974, livre à direita, 1211. 1211. Controle do 1096. Agradeço, 1096. Falou, boa noite. 5974, está autorizado via Alfa, Kilo, Pati 3, posição meia dúzia, Romeu. Paulo Salvador, Oceaner 63 de vocês, formação Romeu Guarulhos. Oceaner 63, 1303, prepara a subida da Eulo e da Morte para a guarda-cópia. Zero 96, eu falo. 096. Foi coordenado com o controle, o mesmo serviço só que inicialmente mantivesse a perfeita subida a mão para ti. Sim, chegou 096. Oceaner 6313, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Luda Motiva, Leper 10, Taubaté. Transponder 5143, controle 120, testemunha 8. Autorizando agora o controle 0, o controle 1, 2, 7, 8, 2, boa noite, contato visual, tempo aos autorizados, pista 10, vento uma centena, 13 nós. Repouso, 272. Brasil 4235, a foto pelo está autorizado? 4235, décima linha 2000, livre elétricos e localizadores, ajuda altímetro, 9015. 2015, informará estabilizado, azul 4235. E o 5972, controle? Siga. Esse mantenha 4000 pés, ajuste do altímetro 10095, tráfego que o precede, 10, 190 da Azul 10 milhas à sua frente. Corrigindo, Embraer 190. Aqui, aqui, 4015, 104, 109, 105. Salvador com 1246, informação Romeu. 1246, descei, mantenha 4000 pés via chegada Ponte 1015. 4000 pés via chegada Oi, boa noite, voo 09. Pode dar um 10, e continua 10 da flag negado, e autorizado. 1096, a linha E mantém em pista 10. Autorizado, a linha mantém pista 10, voo 1096. E o 5972, pode descer via? E o 5972, 2000 livre elétrico e localizador, Rio 15. 2000, eu vou entrar localizador, Rio 5972. Azul 4235, torre de controle, 1-8, Nacional 95. Azul 4285, pode descer. Torre de controle, 1-8, Nacional 95. Azul 2, do Anões, fax via Alfa, Kilo, passo 3, posição 5 Lima. Alfa, Kilo, passo 3, 5 Lima, Azul 2, passo 3. Colosso 37, controle 1208. Controle 1208, muito obrigado. Azul 4235, pouso autorizado, piso 10, vento mais centena, Lisa. Teve pouso 10, para 235. Reta bomba, passando agora 1600 pés. Pelo operador, tem a pista vista. Pelo operador, tem a pista vista. 972, torre de controle 1 no norte, decimal 95. autoriza para discutir para o Gol 0096? 096, manda o perfil. Manda o perfil. Oi, Salvador, boa noite, o Rio 5972 está FLS, baixada gravada, dá 1 a 0. Rio 5972, continua a aproximação, aguarda na autorização de pousar número 2. Azul 4980, autorizado, Recife, nível 350, decola da pista 1 a 0, curva esquerda, subida Cuca, Jamu, Aracaju, via Upper 1 a 7, transponder 5146, controle 120, decimal 8. 1196. Salve, Salvador da Noite, 5235. Azul 42, corretão Azul 4980, apenas confirmando subida Fuca, Papá, uniforme Charlie Alpha. Fuca, Papá, uniforme Charlie Alpha. Correto, reporte para posicionamento. Azul 4235, boa noite, táxi via Alpha Juliette, ponte 09. Alpha Juliette, ponte 09 para 2635, boa noite. Está 2000 pés, cruzando com o localizador, o 246. Quase 70, descida até o 050, apoio de mar, intercepta a chegada da vizinha. Salvador, Xaner 6224, tem a informação, Romel. Xaner 6224, na Pro de Papo, intercepta chegada 1015, descida autorizada até o 06200, Deck Via. Deck Via 060, Pro de Papo, intercepta chegada, Xaner 6224. 43, Jogo Direita, 121, 1. 211, vai de braço, 4 braços, 5972. 0, descida autorizada até o nível de voo 080, via chegada Mari 1015, ao ajuste do altímetro. 80, Mari 1015, ajuste, alguma velocidade recomendada? É o número 4 no sequenciamento, desce via chegada com a máxima em Mari 250 nós, para ajuste. 250 é máximo, ou por 1096, chame Recife em 1265. Salvador clears, American 230. American 230, send a copy. Send a copy. T30, we're ready to copy. 970, autorizado 2000, livre LS acusando localizador, ajuste do altímetro no 0 na 5. 2000 com 1015, com referência, pode voar na procedura? To turn, Momo departure, Nenin transition, November Echo, November in the mic, via upper rule 20, then a call, drink flight turn rule, squawk 5152, Salvador approach frequency 120.80. Okay, American 230, we're clear to Miami, flight level 360. Runway 10, left turn, Momo departure, Nenim transition. Then join Upper Zulu 20, flight plan route, squawk 5152, departure frequency 120.8. American 230, squawk 5152. Correct, 5152. Would you like to correct? Come around, you can push it back and set up. Okay. Autotaxi, can I have my 303 from... Obrigado. Olha, 970 agora como número 1, pode voar em terra. Negativo, mantém o perfil, desce via autorizada final do procedimento, 1015, 1970. Ok, com 1015, tá visual então, tá bom, hein? Cancelamento, prosseguir meus visuais. Bruno 970. Vai descer para o tráfego visual de Salvador e ajustar-se aos corredores. No 170, redução para 210 nós. Reduzindo 210, no 170. Xamé 6224, desça e mantenha 2000 pés, acusa no localizador, ajustou, altímetro no 015. Xamé 6224, descendo até 4000 pés, 1015. 4015, no 170. Quatro meia no sala 52, livre à direita no 2-1-1. 2-1-1. 4-6. Bruno, deixa eu ver a banda Alfa, não tem índice Juliette. Alfa, índice Juliette, Bruno, 2-4-6. 3-1-3 para hoje, tem decolagem autorizada, pressiona 0, vento no 3, 0 graus com 13-9. Esse é o nome, é 3-1-3. Do Xenena na nossa frente é o gol com o nono CTR do Xenena. Confirme. Indicado do Xenena na nossa frente. E a 224 do Xenena em forma indicada? Xenena 6224, controle. Sim, Xenena 6224. Informe a velocidade indicada? 159. 250 mais? Afirmo. 1-9-7-0, 4 milhas para Simbra, completa final, pista 10, torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, tem um ar, boa noite. Boa noite. O Xamé 6224, livre ILS, acusa no localizador. Livre ILS, acusa no localizador, o Xamé 6224. Torre Salvador, boa noite, gol 970. Boa noite, gol no 970, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Guarda. O Xané 6313, decolou 53, controle 1208. 1208, 63, gato, bom trabalho. O 970, tem pouso autorizado, visto no 0, vento uma centena, 139. Pouso autorizado, pista 10, 970. Eu mantenho, eu de voo 3600 via saída da El. 3620 via da El, 6313. Paulo 46, change, aguarde. Change, vamos essa posição antes da Juliette, eu vou na 246. Azul 4920, mantém a posição. Você não, você está por de Ledo, ótimo, 6313? Qual é a posição 2, voa na 246. O azul 4901, 4960, faz o gol Barcelona 2, prossegue no pushback, chame táxi. Obrigado.